DJ Opus DJ. Bebe, ela não para de dançar. É só minha amiga, gosta de calçar. Quando ela bebe, ela não para de dançar. É no pagode, no baile funk. Que ela desce e rebola. by DJ Opus Remix.